7112, controle 9208, boa viagem. Controle Salvador, bom dia, outra 3171, Dial. Passa 23. Bom dia, Tan 3171, contato radar. Defesa Fazer Dial, suba para o 320. 320, informa que então vai passar possivelmente o 1730 a 20 milhas de Salvador. Está livre dessa restrição? Está livre. Aqui, pode ir para Dial? Estou ligado, Dael, 3171. Dael, 3171, obrigado. O Rio 5973 vai curar, usar 4000 para 3000. Rio 5973, desça para 2000 pés, ainda mantendo a proa, aguardando para interceptar o localizador. Seu número 2 vai seguir a 2320, portanto, em 1 hora, 7 milhas e sua frente. Estimativo, descendo para 2000, proa 020, número 2, 5973. Não abençoe o tráfego. Último questionamento da 2, 508, vista à direita, ponto espera, reporte pronto, confirmando que eu sou do bordo. 63, autorizado táxi direita, no ponto de espera, reporta o 508. Rio 5973, agora para o localizador, curva direita para a 110, forma estabilizada. Direita 190, 5973, é para trás estabilizado. Alta, acertando o localizador. Reduza para 2109, o total 9910. O Boeing 767 à sua frente está 8 milhas, com grau de 209. Ok, reduzindo 2109, total. Cuidado, minha letra, tá? 3153. 3153, torre 1895, campo oposto. 1895, 3153. 5973, Rio, no localizador. Rio 5973, completa a final do procedimento. Tráfego que o preset está 2 milhas para o externo. Chame torre 1895, campo oposto. Tráfego 1895, tá? 3153, 1012. 2-7-5-0-8, ponto de espera, 1-0, pronto. 5-0-8, mantém um ponto de espera. Ok, reduzindo o total. 7-3, no localizador, visão com campo. 5-9-7-3, continua a aproximação, aguarda autorização. Prosseguindo a aproximação, aguardando a autorização para a força 5-9-7-3. Para táxi, 75 a bordo, 4 e 20, o Fernando Natal. 190, livre táxi até o ponto de espera, reporte pronto. Será pronto, ponto de espera. Passando 4-0-3-1-7. A 3171 chama em Recife, espero conhecer 1-3395 e alterna 1-3325. 3395, total 9990, chama em torre 1895, tem um bom posto. 1895, por trabalho. Bom dia, total 9990, estabilizado no localizador. Total, continua a aproximação, agora autorização de pouso. Sim, está aguardando a autorização, total. Chegou 973, passou externo, baixar travado. 973, aguarda pista livre. Livre, pouso para o Rio, 5973. Ah, aguardando a pista livre, gente. Fez 153 ao 19, direita, taxi Alfa Juliette, portão 10. Direita, Alfa Juliette, portão 10. 5973, livre pouso, variável com 5 nós, 1012. Livre pouso na 1-0, Rio 5963. Passou externo, baixou e tráfego total. Total 9910, continua a aproximação, aguarda a pista livre. Aguarda. Portão 1, autorizado 4201, chame táxi. Rio 5973 aos 21 na direita, Alfa Kilo, pátio 3. Oi, bom dia, Gol no 642, informação, Gol do Rio, portão 3. Autorização, Recife. Guarda cópia. Salvador, Gol 904, portão 9, despeço. 9910, variável com 59012, pista livre, livre pouso. 9910, sim, tem livre pouso. 5973, livrou, mandando o circuito. Bate 3 autorizado, 5973. Bate 3, 5973, mantenha a sua escuta até lá. Firmo. Salvador, Gol 904, pede acionamento, portão 9. Portão 9 autorizado, chame táxi. Autorizado, chame táxi, 804. Correção, no 804, aguarde a passagem da aeronave da TAM que vai pro 10. A aeronave vai passar retaguarda mais 5 segundos e após o senhor inicia. Afirmativo, avisou com a mesma, após a passagem está autorizada, reporte táxi, Gol 904. 5808, alinhar e manter. Vem mais 5808. Total 9910 aos 23, direita, vai dar passagem à aeronave da Rio, após prosseguir Alfa Kilo, pode 3. Salvador, Gol 607, posição 6, autorização São Paulo Guarulhos, informação Gol. Gol 607, o número 2, guarda-copa, 1012. Guarda. Guarda. 5808, livre decolagem, variável com 5 horas. Autorizada a decolagem para o 5808. Salvador Recife, nível 390, Peruíbe 58, visto 90, curva esquerda na PU, Caracaju, controle 120-8, transponda 5006, o nome é 42. Aprovado 390 para Recife, falando da 10, esquerda, curva na Caracaju, 5006, transponda 208, controle, o nome é 42. Correto, portão 3, chame pronto. Web é os 25, controle no 208, boa viagem. 208, boa. Copia no 607. Autorizado Guarulhos, nível 360, rodovia do Luno 6, pista 90, curva direita, da El Leda Bridge. Controle 120-8, transponda 5011, no 607. Gol no 607, autorizado, São Paulo Guarulhos, nível 360, né, Zulu no 6. Fazer colagem da 0, curva direita, da Eule da Free. 208, controle 5011, transponda. Direita após, meia dúzia, o portão chama em pronto. Tá correto o posicionamento do 607? Firmo. Chama pronto para posicionamento, confirmando apenas a curva direita. Curva direita, Delta da frente. Salvador, 804, pronto para o táxi. 157, Campinas, 3 horas e 45. 804, livre de táxi até o través do 5. Livre de táxi até o través do 5, 804. 389, 190, decolagem autorizada, variável 59. 4 horas e 10 minutos, alternado Ribeirão Preto, seu verde 115. Livre decolagem, 390. Sim. 4201, à direita da ponte, espera, reposte pronto. Ponte espera está pronta, azul 4201. 904, até o ponto de espera via Índia, reposte pronto. Poxa, né, 6211 no remota, 3, deve acionar. Autorizado, Oxa, né, 6211, chame tá. 6211. Azul 4201 no pronto, ponto zero. 4201 no alinhar e manter. Tem 4201. 3890 aos 28, 128, boa viagem. 128, bom trabalho. Salvador, bom dia, 3890, patrocina, oficial. Bom dia, tanto 3890, contato radar, suba para o nível 330, saída Puca. Só que mantenha o 330 sem restrições, possibilidade de voar para cá, ajuda para gente? Aguarde coordenação 3890. Vagão 804, no trabalho do 5. 804, que é o ponto de espera. Até o ponto de espera, 804. Azul 4201 tem livre decolagem variável com 5 nós. Livre decolagem azul 4201. Solo 6211 da Oxané para o tanque com 134, 2 horas, 3 horas e 50 de autonomia, alterna Guarulhos. 6211, livre de táxi até o ponto de espera via Índia, reforço pronto. Livre de táxi, ponto de espera, chamada pronto. 6211, via Índia. 4201 aos 31, controle 1208, boa viagem. Silêncio 208. 2804, espera pronto. Alinhar e manter inicialmente no 804. Alinhar e manter no 804. controle azul 4201. Azul 4201, contato radar, suba para o nível 360, perfil da saída da EL. 360 da EL. O objeto 5808, chame Recife 1260 e alterna 1288. 360288. Afirmativo, ciente, autorizado para 2000, informará no localizador o 2223 da passarela. Noite 04, decolagem autorizada, variável 5920. E decolagem com 804? 3597, prossiga. Para cópia da 5800. Está pronto? Sim. Brasília 380, Fuselu 17, pista 0, direita, saída arco, transmissão elétrica. Controle 10.8, transponda 5012-3597. Obrigado, 380, Brasília, Fuselu 17, pista 0, curva direita, saída a Amor, Elétron 10.8-5012-3597. Portão 4, chame pronto. Sou Salvador, bom dia, 3594, informação Golf, sobre o 3130, que é a saída Conde, conduzido para Aracaju. 5594 para Aracaju, Guardia Corpo, som instante 1013. Torre Roxo é 6219, ponte espera da 10, está pronto para decolagem. Alinhar de manter 6211. Mantém 6219. Noite 04 aos 35, controle 208, boa viagem. 208, 804. 5594, copia. Prossiga. 30 do Aracaju, nível 130, Golf 677. Pista 90, curva à esquerda, saída Conde. Controle 120.8, transponda 0274, tripe 5594. Autorizado Aracaju, 130, via Golf 677, decolada 10, cobertura 1330, conte, chamando 208, acima 0274, 5594. Esquerda, após a decolagem, chame pronto para posicionamento, 5594. Sim, para decolar, ele cobre 1330, 5594. Salvador, um bom dia, o Gol 97, no 5, centro da informação, Golf. Oito, nove, sete, chamou a torre. 17, 195. 97, 95, Brasília, só um instante, 1013. 13. Solo, Gol, não se repartiu. Portão 3 autorizado, Gentex. Livre contratado. Meia. 6211, decolagem autorizada, variável com 5 nós. Beleza, 6211. 9795, copia. Azul 4201, chame Recife 13395 e alterna 13325. 3395 e 3325, 4201. China 6211, decola 38, controle 1208, boa viagem. 08629. Salvador, tá? 3597104, pode pegar essa na 3597, aguarda no 4. Aguarda no 3597. Gona 795, copia. Copia. Salvador, Brasília, nível 360, Pesolo 17, pista 10, direita, saída Arbó, transição Alefa, controle 120.8, transponder 5096, Pesolo 7.5. Ambiente autorizado Brasília, 360, Pesolo 17, pista 10, curva direita, Arbor, Alefa, 208.5096, Pesolo 7.5. Portão 5, chame para puxa acionamento. Solo Salvador, Alfa Yankee Yankee, bom dia. Prossiga. Alfa Yankee Yankee, solicita autorização de reboque da aeronave do pátio 3 para o pátio principal, gate 1. Chame na saída do pátio 3, o Alfa Yankee Yankee. Ciente, obrigado. Ataque 42, 1, 5, 2, da bordo, 2 horas, 2 alternando na calma. 42, à sua direita, reposta no ponto de espera. Direita, 3597, no portão 4, andando com a equipe de solo, a aeronave da Gol está taxiando. Está autorizado, puxa acionamento, chame táxi. Autorizado, puxa acionamento, chame táxi.